JCast Station 7. Alô, pessoal! Fernando. Eu preciso da Dream Geek desse mês. Qualquer doação será bem-vinda. Os comentários estão aí. Marcos. E aí, beleza? Quer uma Nutella também? Estamos começando aqui mais uma edição do JCast Station, o podcast de música japonesa do JCast. Nós somos a equipe do JStation e nós vamos passar aqui um podcast, uma edição aqui, para falar um pouquinho do cenário musical japonês para vocês. Como da última vez a gente explicou o cenário musical no ano de 2009, nós temos o objetivo de ir explicando aos poucos quais são as fanbases e quais são as peculiaridades, os fandoms, quais são os tipos de artistas que compõem o cenário fonográfico japonês. E nessa edição, aproveitando que nós estamos gravando exatamente na semana que está fechando o primeiro semestre, nós tivemos a ideia de fazer um podcast sobre de 10 mais, né? 10 mais que a gente tem algumas ideias de fazer, tipo, alguns top-tops, né, em relação à música. E como a gente está fechando a semana, o top-top de hoje vai ser sobre os 10 artistas que se destacaram nesse primeiro semestre de 2010. Marcos, para você, qual foi o primeiro artista que se destacou esse ano? Para mim, ou eu tenho que seguir a ordem que você criou aqui? Pode ser para você, se você quiser explicar. Ah, eu preciso pensar no primeiro artista que destacou esse ano, então eu vou seguir sua ordem, que é uma pergunta tipo, retórica. De novo, você tá falando muito embolado, tá comendo. Não, deixa eu terminar de comer aqui. Então... Au! Tava com biscoito é grande. Biscoitão. Enfim, esse ano, o primeiro destaque pra mim foi por causa devido ao mês do Catum no Music Stage, entendeu? Foi um destaque, como que a Jones consegue gastar tanto tempo fazendo alguém ser promovido e não dar certo, entendeu? Não, então a gente tem que explicar então o que é o Catum e qual o panorama do cenário que, a Jones, que ele tá inserido. O que é o Music Station? É. Mas acho que a gente vai explicando no meio, então. Bom, então vamos começar pela ordem da sua lista, então? Certo, então vamos falar. O primeiro artista que a gente achou que se destacou esse ano foi o grupo pop da 8 Stretch, a gravadora japonesa, o AAA, né? O AAA é um grupo misto que compõe, como já tá bem óbvio, né? Meninos e meninas. É um grupo bem fabricado, comercial. Na verdade, no princípio ele era pra ser uma boys band, só que eles tiveram a ideia de inserir meninas no grupo. E aí acabou que o grupo começou com 5 meninos e 3 meninas. O grupo foi um grupo que veio com um investimento muito forte da Ivits. A Ivits se esforçou muito pra fazer eles emplacarem, né? Só que acabou que eles, vamos dizer, eles não estavam dando tanto retorno. Então eles acabaram com o tempo que eles começaram a decair cada vez mais. E no ano de 2009 para 2010, eles começaram a ter uma subida vertiginosa assim, na carreira deles. E esse ano eles alcançaram o ápice, que foi o primeiro lugar do Oricon com o single Dream After Dream, Aitariu. Mas isso não foi à toa, né? Fernando, qual foi o diferencial? Por que o Triple A se destacou esse ano? Em se tratando do Dream After Dream, né? Uhum. Foi a produção de Tetsuya Komuro. O diferencial todo, a única coisa diferente do último single pra esse foi a produção do Tetsuya Komuro. Mas você que conhece mais esse produtor, né, que ele faz parte também de um grupo chamado Globe, o que que você conhece outros trabalhos produzidos por ele? O que que você acha que ele tem que pode compensar tanto, se compensou bastante assim, no single? A batida eletrônica. Ele sabe fazer uma batida eletrônica que acompanha o ritmo da música. E é isso que já tá bem... Isso já tá bem presente nas músicas do Globe, né? Pena que o Globe não voltou mais depois de 2005, mas é esse estilo que ele seguia mesmo. Era uma coisa mais eletrônica. A balada do Globe, até as baladas tinham batida eletrônica. Mais calma, mas era uma batida eletrônica que era bem legal de ouvir. Aham. Uhum. E o Tetsuo Yokomuro, esse foi o primeiro trabalho dele em produção depois que ele voltou da prisão, não foi? Que ele teve um problema preso, não foi? Foi. Mas foi a respeito de que ele ficou preso? O louco, ele é o Belo agora, mano? Pelo que eu lembro, ele foi preso por causa de negócio de evasão fiscal. Ah, tá melhor. Não tá ficando drogas, tá bom, né, Belo? Belo, volta pro Soweto. E o single foi um grande sucesso, né? E compôs duas músicas, o Dream After Dream e o I Tire You. O Dream After Dream é a típica música do produzida pelo Tetsuya Komura, é uma batida bastante eletrônica. E a I Tire You foi a música principal, que é uma música mais emotiva e tal, que o grupo não tinha feito até então. E foi a música que foi trabalhada, eles inclusive foram no Music Station e tal, que é um programa muito renomado de música. E conseguiram um primeiro lugar depois de muito tempo. É, como eu falei, eles é uma banda que não tem um histórico muito bom. Eles, normalmente eles receberam um investimento muito grande da gravadora e não conseguiram o retorno, o que até teve uns rumores que eles poderiam terminar. Então é isso, vou terminar de falar sobre o... Não. Minha vez de falar os podres, entendeu? Ah, tu sou... falar os podres. Vamos lá. O que o tio Ryo não falou porque ele é fanboy? Bem, o AAA, quem acompanha a carreira, ou quem for acompanhar a carreira aí, vai perceber que o AAA já tinha feito músicas mais eletrônicas, né? Lembro daquele CD que eles tinham até tentado redividir. A banda sempre teve essa divisão, a banda sempre tem músicas cantadas só por homens, cantadas só por mulheres, e uma música cantada pelo grupo todo. Uhum. E teve uma época que teve aquela promoção de que teria uma divisão dentro do AAA, né? Uma nova unit no AAA, né? Sim, verdade. O Sai-Hun, que o Sai-Hun seria músicas eletrônicas, foi bem eletrônica, bem batidão, assim, bem coisa europeia, assim, mas ele não bem pegou. E uma coisa que o Eurobeat já tinha dado no Japão certo, então, mas dessa vez não foi. Então o Tetsuya, quando pegou a música... Muita gente, acho que o Fernando destacou ele pela batida eletrônica dele, assim, por méritos mais, como diria, méritos mais técnicos, né? Mas muitas pessoas comentaram em sites, em blogs, de que até que enfim o AAA estava voltando a fazer músicas de Japão, entendeu? Muita gente sentiu o AAA uma coisa meio estranha, uma coisa meio distante, né? Alguns até brincam com o AAA, é o rebelde japonês, né? Ainda mais porque a popularidade deles no início foi muita popularidade infantil, e a Avex percebeu e continuava fazendo coisas infantis, como música como Get To, que eles fizeram pra promover Juice, né? To Juice, então é meio uma piadinha com isso. Então o AAA aí, e pra terminar essa ideia de que AAA é coisa de criança, ainda fizeram o AAA cantar música de Kamen Rider, meu. Com certeza. E a música é muito boa, eu quero destacar isso, a música é muito boa, não foi vergonha ali é nenhuma, entendeu? As melhores aberturas de Kamen Rider que eu já vi. Pena que o AAA não teve o direito de fazer um clipe da música. Mas em todo show ela tem um grande destaque. Lembra do show, Zeus, na época? Ah, verdade. Climax Jump é uma grande música, com certeza um dos marcos da carreira deles. Outra coisa que a gente pode esquecer de falar, o AAA, mesmo com a Avex tentando de tudo, a Avex sempre deixa o AAA pra passar no A-Nation, né? Uhum. É uma coisa muito importante falar, que a Avex, a gravadora, ela sempre faz... É no final do ano, não é? Sempre esqueço a data. Acho que é no meio. É agora. Daqui é agora? É no meio do ano. Semanas? Nossa, eu pensava que era daqui 2 meses. Seria que era mais por mês. Enfim, o A-Nation é um grande show da Avex, que ela pega todos os artistas deles e toca músicas que vai desde manhã até de noite. Só que ele tem uma divisão meio... Meio desigual. Muito desigual. Muito status quo, entendeu? E o AAA sempre pega o horário de manhã. Alguns dizem que é porque, como o AAA... Matinê, ainda mais por ser, novamente, outra vez, uma banda pra crianças, entendeu? Mas acho que agora o AAA, depois dessas duas músicas e depois que o Tetsuya tá ajudando eles aí, acho que eles vão conseguir quebrar essa história de eles são bandas só de criança, entendeu? Só pra terminar aqui, o próximo single do AAA, que pro segundo semestre, também vai ser produzido pelo Tetsuya Komura, o que mantém a esperança que o grupo vai estar continuando crescendo. Então é isso, pessoal. Fiquem aí chutando um pouco de AAA. próximo na nossa lista aqui do nosso top J-Cast, a gente tem AKB 48. Pra quem não sabe o que é AKB 48, AKB... Já houve um J-Cast sobre Hello Project, onde quem escutou já teve uma ideia sobre o que é o AKB 48, mas mesmo assim a gente vai explicar aqui. AKB 48 é um grupo de 48 meninas que dançam e cantam e apresentam num teatro... E aqui na base. Um teatro enorme, situado no último andar do edifício Don Quixote em Akihabara. E nem Akihabara é direito. É... Mas fica porque é glamuroso, é chique. E também porque o grupo recebe esse nome. Sim. De Akihabara 48. Akihabara 48. Então, como já foi explicado aqui no J-Cast, o Equipe 48, ele é produzido por um cara chamado Akimoto Yasushi. E ele tinha um grupo chamado um gaku, alguma coisa, enfim, ele tinha um grupo antigo dos anos 80, 90, também de 61 meninas, e que fez sucesso na época, e ele acabou revivendo essa ideia nos tempos atuais. Sendo que os grupos idols, quando ele inventou o Equipe Falei, estavam numa queda vertiginosa, assim. O Morning Musume tava indo muito mal, vendendo muito mal. O gênero idol tava se enfraquecendo muito. E o que aconteceu? As Equipe Falei, eles têm esse sistema de sem três times, né? O time A, o time B e o time K, né? Time AKB, elas fazem shows e por elas serem muitas meninas, elas podem se dividir e fazer muitas coisas. Um dos diferenciais do grupo foi a aproximação delas com o público, né? Eles fazem muitos eventos e muitos... Como é que eu vou dizer? Fazem muitas atividades que os fãs têm chances de ter contato com elas, entendeu? É, tem algumas membros do grupo que tem Twitter, outras que fazem blogs, etc. Elas fazem videolog também, pensa que você pode encontrar algumas vezes no YouTube. Os mais antigos, hoje em dia acho que não tem tanto. Hoje em dia elas têm programas que elas conseguem falar as mesmas coisas. Mas o Ikibi, como eu falei, tem esse grande contato com o público. E é uma ideia antiga dos anos 80 que depois morreu. Depois do Ungaku Girls lá, nunca teve mais nada. E aliás, esse grupo é citado novamente, de novo, outra vez. Vamos ter que falar de Kamen Rider, entendeu? Kamen Rider Kiva, ele é citado. Se quem já assistiu, deve ter percebido que o Master lá, onde faz café, ele gosta muito delas. E ele, aí tem uma hora que tem um dos bichos lá, que é o cara do lobo, que eu esqueci o nome, foi o tempo que eu vi o seriado. Aí ele fala, eu também gosto delas. Ele fala, então você é uma boa pessoa. Não, enfim, pra contar aqui qual foi a trajetória da Ikibi. O Ikibi começou, teve essa criação, eles começaram com poucas meninas, que formaram a princípio o time A. Aconteceram várias audições, aí construíram o time K e o time B. E a princípio a ordem era de popularidade. O time A eram as primeiras que chegaram e eram as mais populares do grupo. Só que o que aconteceu? Em outubro do ano passado, eles fizeram um concerto, um show de shuffle. Eles misturaram tudo. E agora o Ikibi não tem mais essa ordem de popularidade. Agora elas estão todas misturadas e também redefiniram quem seriam as capitãs dos grupos, etc. E o que aconteceu? Em 2008, elas mudaram de uma gravadora para Kingston, né? Que é uma gravadora que não tem muita expressão lá no Japão. E eles começaram a fazer uns trabalhos diferentes. Deu super certo. Desde então, o Ikibi, as vendas aumentaram muito, principalmente em CDs e também de todos os produtos que são relacionados às Ikibi. O Ikibi começou a realmente dar certo. E ultimamente, desde o final do ano passado, desde que elas lançaram o single River, o gênero idol tem se despertado lá no Japão. Todas as empresas agora estão fomentando grupos idols e está sendo muito bem trabalhado. Isso é um ponto muito negativo aqui fora do Japão para as pessoas que não gostam muito desse gênero. E aconteceu isso, né? Elas começaram a fazer singles cada vez mais bem-sucedidos e veio o Ponyteiro Chuchu. Bem, como o destaque de 2010, a gente considera o Ponyteiro Chuchu, mas como o Rio já disse, River foi realmente o boom, porque elas já faziam um sucesso antes do River. Mas o River acho que foi um cala-boca, estamos fazendo sucesso, entendeu? E o Akemaybe já tinha, Name da Surprise já tinha vindo, mas tipo assim, vinham músicas e o pessoal ia ganhando sucesso. Mas aquela música estourou, elas fizeram programas no fim de ano, fizeram um bom ano em 2009, e Ponytail veio pra mostrar que, tipo, não vamos parar por aí. Ponytail Chuchu é um clipe já de 6 minutos, com 2 minutos de puro fanservice, entendeu? Tem elas andando no banheiro, conversando coisas randomicamente, aquele puro small talk, entendeu? E você vê elas no banheiro trocando de roupa e todas as cenas você fala, ai, vai mostrar alguma coisa. Não mostra nada, entendeu? E tem um cachorrinho que fica andando por lá e elas, ai, que cachorrinho bonitinho, o cachorrinho vai entrando no morder delas, elas caindo todas molhadinhas no chuveiro de roupa, entendeu? Um puta fanservice do inferno, entendeu? Por depois o clipe vim pra praia, elas dançando, cantando, aquela coisa de idol. E o single vendeu muito rápido também. Também por causa do Senbatsu, né? Tem que explicar também. Também, isso é verdade. Esse single, ele vendeu 300 e poucas cópias em, tipo, em um dia, não foi? Acho que foram 200. Não, em uma semana foram quase 500 mil cópias. Foram 510 mil cópias. 300, quase 300 em um dia. Por quê? Tem tal Seibatsu. Seibatsu é a votação de popularidade pra ver quem delas tá mais popular. E os fãs já AKB, mesmo, os fãs já convertidos, estavam esperando isso por muito tempo, e todo mundo que compra o CD tem o direito de fazer a votação. Então teve gente que comprou mais de um CD, só porque queria votar, sei lá, eu quero votar 10 vezes na Maeda, 10 vezes na Jurina, e o pessoal ia lá e comprava. Então acho que juntou uma boa música com um início de ano pra elas, juntou tudo, e põe até o Joshua. Realmente foi destaque desse ano. Ainda mais que na semana passada teve um outro lançamento forte no Japão, que foi o da Arashi, que a gente não vai falar ainda. Então teve aquele destaque. Pô, se a Arashi vende, a gente também vende. E as AKBs também estão seguindo por um caminho muito trilhado já pela Jones, né? Que fazer o Idols aparecer em todos os lugares e fazer o Idol não só ficar na música, mas ficar em todas as mídias possíveis. E o principal ponto do Pointer do Shu é que ele chegou. Foi o single que encostou em vendas no Arashi, né? Então chegou, deixou essa dúvida. Será que o Ikibi vai se tornar o artista número um em vendagem, assim? Vai passar os Jones? Então chegou, deixou essa dúvida no ar, né? Apesar que tem muitas críticas a respeito do Ikibi também. Tem um jeito que tem críticas a Jones. Acho que, tipo assim, em qualidade ainda a Jones ainda ganha. Os artistas deles conseguem fazer muito mais coisas. As Ikibis ainda às vezes não apelam pra fazer ensaio fotográfico demais. Não que a Jones também não faça isso. Mas uma notícia que a gente pode até soltar aqui, que eu acho que o pessoal do GCast até pode gostar muito, é que muito tem a se dizer sobre o que acontece com essas meninas, né? Porque elas são muito exploradas, sabe? Então tem uma fofoca, sentido bom, tá, gente? Sentido de trabalho. Então, focas o tempo todo estão surgindo a respeito delas. Uma delas, até que é uma das principais mesmo, que é a Mayuyu, ela estaria sendo... Tem um rumor a respeito dela que ela, na verdade, estaria abandonando o colégio pra se dedicar às atividades do Drake Bill, que, na verdade, seria meio que um choque, porque lá no Japão isso não pode acontecer, entendeu? São muito rígidos em relação a essas, trabalho com crianças, etc. E até falaram que ela, na verdade, estava usando outro nome para estudar num outro colégio, que deixava ela só aparecer de vez em quando, etc. Outras coisas assim. E um fato foi que uma ex-Ikibi 48, acontece muito que as ex-garotas tornem gravure idols, né? E algumas com trabalhos bem ousados, assim, em sensualidade. Como foi o fato até de uma... A Dalshima Mike já saiu. Mas uma delas, uma das primeiras, assim, do Ikibi, que participou de Yundis e tinha bastante influência no grupo, ela trilhou o caminho das AV Idols, né? Que ela é uma atriz adulta agora. Ela já Quem seguiu o caminho das AV Idols? Foi a Rina, uma das primeiras Ikibi. E isso envolveu muito o nome das Ikibi, porque na foto... Eles põem na cara. Filme com a garota do Ikibi, Farid. E ela tá vestida na capa, ela tá vestida com um uniforme de colegial, que nem as Ikibi. Que é o símbolo das Ikibi. E isso tá envolvendo bastante polêmica a respeito disso. Tipo, vale a pena a menina se sujeitar por esse caminho de idol e querer ser amada por todas e tal, até o ponto de que ela se torna um objeto de desejo, né? E tem que ter esse caminho de atriz pornô, entendeu? Isso é uma coisa que tá sendo bem refletida lá no Japão. Enfim, acho que agora ele já pode passar pro... Não, antes disso, outra coisa que a gente pode esquecer é que o AKB não cresceu sozinho. As units dentro do AKB, a agência 48, como a gente chama, cresceu junto, entendeu? Teve o SKE 48, agora o SND, que tá fazendo propaganda e recrutando membros aí, como já... Pessoal, já vi até os gifzinhos, né? Uhum. Se você tem mais de 20 anos, se você sabe dançar, cantar, é boa comediante, apresentadora e é sexy, talvez você tenha uma chance. A SDN 48 precisa de você. Sim. Que é um grupo mais focado... A gente quer te mandar pra lá. Não, só pra explicar, o SK48 é um grupo de Nagoya e é exatamente igual ao AKB. É franchise. É um grupo irmão, não tem diferença alguma. Só que elas têm um destaque bem menor hoje em dia que as próprias AKBs. Claro, elas começaram agora, né, gente? Então tem duas medas que elas participam de duas coisas do AKB. Elas vão e voltam e sempre são elas que têm mais destaque em tudo. E o SDN é o grupo que envolve mais sensualidade, né? Elas dançam com cadeiras e fazem coisas e... E toda aquela... Joga partes da roupa, né? Tipo calcinha preta. Tem performances que lembram o lesbianismo e tal. Ah, eu gosto. Então é uma coisa que elas ainda não chegaram, mas acho que estão prevendo assim, bastante polêmica pra quando isso acontecer. Tanto quanto a AKB 48, Akihabara 48, o SKE 48, que o Marcos e o Rio acabaram de falar, é por causa do Sunshine Sakai, que é o lugar onde as SKR-48 apresentam em Nagoya. E o SDN? Ah, duvido que você saiba. SDN? Só o Ikun saberia disso. Saturday Night. Maldito, amigo do Ikun. Enfim, o Ikibi aí revolucionou o grupo lá dos femininos, entendeu? Ainda mais porque a gente tem as rivais, que a Mori Musume, que cada dia caía mais, entendeu? E os rivais masculinos, que cada dia mais se fortalece, o monopólio da Jones. Então, muito bom o AKB pro mercado idol, que é um mercado que nunca vai acabar no Japão, ao meu ver, entendeu? Acho que o Japão tem muita cara de receber esse tipo de música, esse tipo de mercado. Então acho que foi bom, já que o mercado não tem como acabar mesmo, então pelo menos vamos dar um up nesse mercado, né? Enfim, a gente já falou bastante de AKB, dá pra gente fazer um podcast só sobre a Agência 48 em si, né? É verdade. E pra terminar, lembrando que a Agência 48 agora está vendendo a franchise pra outros países da Europa, entendeu? E provavelmente pode aparecer França, Itália França, 48. Itália, esperar pra ver, né? Milão 48. C48. BRC48. Vamos pro próximo artista. O próximo artista que a gente tem aqui na lista é a Nana Mizuki, com certeza o JGS devem conhecer. Ela era diva, master. Nem tanto, acho que entre os otakus tem gente que gosta mais de outros artistas, mas acho que ela consegue juntar o mundo otaku com o mundo da música japonesa de uma harmonia muito boa. E é por isso que a gente vai falar dela, porque esse é o grande destaque dela em todos os anos que acontece alguma coisa. A Nana Mizuki tem esse grande destaque. E ela tem uma carreira legal, ela tem uma carreira que começa... Que ela sempre foi, desde o começo, dubladora. E como grandes dubladoras, que tem uma voz legal, ela sempre teve músicas. Mas ela nunca se destacava nessas músicas. Era sempre música de anime. Uma coisa bem pra quem é fã daquele personagem, ou pra quem acaba gostando do trabalho dela. Mas depois do single Diamond, onde juntou muitos trabalhos muito bons dela, que ela já vinha fazendo como dubladora, e promovendo jogos, promovendo anime, promovendo a própria música dela, ela realmente conseguiu um grande destaque, entendeu? Fazendo grandes shows depois em seguida, como Red, Blue. Sim, ela sempre faz shows bastante grandiosos. Grandes, os shows dela são níveis diva, assim, não vamos dizer, não chega a ser um Kodakumi, assim, que é uma cantora da Avex também, que era da grande diva que a gente já falou nos outros podcasts. Mas, tipo assim, eu acho que pro nível, tirando ela, tirando as grandes divas, ela é quase uma grande diva, entendeu? Sim, só que ela é uma diva de nicho, né? Desse nicho de otakus mesmo. E ela teve um passado muito fraquinho, assim. Ela se destaca pelo crescimento dela atual, porque ela começou como CEO e existe também essa caracterização de dublador-cantor. E isso não é um estereótipo muito bom. Normalmente, quando um dublador canta, é uma coisa que é muito relacionada ao anime, então... Normalmente está relacionado à baixa qualidade da música, que o dublador tem uma voz ruim. As pessoas associam mais essas coisas. E a Nana Mizuki foi crescendo cada vez mais, melhorando o nível de produção dela. Eu vejo que ela recebe até hoje um certo boicote de alguns tipos de mídia. Então, sei por ela ser muito relacionada a anime, não sei se é por causa disso. E o que aconteceu? No ano passado, ela finalmente conseguiu lançar um single bastante... que quase ficou em primeiro lugar, que foi o Shinai, e depois ela lançou Ultimate Diamond, que foi o primeiro álbum de Seiyu a ficar em primeiro lugar no Oricon, o que chamou muita atenção pra ela. E estourou, não, depois Sim. disso ela estourou, depois disso não foi mais quase primeiro, é primeiro, segundo, terceiro, é tipo, quase não desce do quinto, do top 5, entendeu? Sim. Top 3, ela realmente teve um grande destaque, e o ano de 2010 ela continuou assim com isso. Claro que acho que até o momento nenhuma não chegou a uma forma bombástica, Sim. Até o momento, mas também não deixou a peteca cair. Os destaques dela de 2010 foi ter começado o ano estourando, porque ela lançou um single em janeiro e em fevereiro, que foram o Silent Bible e o Phantomad. Que são que as músicas tema são músicas, óbvio, direcionadas pra games e animes e. Ela, todas as músicas dela são baseadas nisso também. Isso é um outro ponto difícil na cultura japonesa, que mesmo que existam os tains, de você querer juntar as duas coisas, o dela é totalmente direcionado. São músicas que você não consegue ouvir a música e não pensar naquilo que, tipo, o cara tá fazendo propaganda dali, entendeu? E então ela se destacou por causa disso, porque ela lançou essa música, principalmente Phantomite, que foi uma música muito boa. O single é bastante diversificado, onde ela faz tanto músicas fortes, músicas de postura, que ela tem um vozeirão muito, muito grande, sabe? Ela tem uma potência vocal muito grande. Ela consegue trazer esse ponto de dubladora pra música muito bem, esse controle vocal. E também ela tem músicas assim, mais alegrinhas, assim, de otaku, sabe? Que o pessoal gosta, mas coisa mais alegre, né? E músicas um pouco mais puxadas pro rock, como as últimas músicas dela. E também ela ganhou destaque também, não só no ano 2010, mas a carreira dela também subiu tanto, que ela até chega a apresentar agora um programa de música, entendeu? Que é o Music Japan, não é? Japan, é certo. É o Music Japan, que ela apresenta o Music Japan junto com as Perfumes também, que também tem um grande destaque esse ano, mas a gente acabou não colocando nas listas antes que alguém pergunte, vocês não falaram de Perfume. A gente pensou em falar nelas, mas é que tinha tantos outros artistas, mas a gente não vai deixar de dar uma falinha aqui delas também, né? E como o destaque dela agora, da Namizuki, ainda vem um álbum novo, que tá todo mundo, quem já teve a oportunidade de ouvir o álbum, falando que o álbum é muito legal, que novamente é um trabalho que nem Diamond, que mistura muita coisa diferente, mistura e muita coisa boa. Então, realmente, a Namizuki continua com o destaque dela. Acho que assim, algumas outras personalidades que a gente vai falar, realmente tem realmente destaque em 2010, sem dúvida. Mas a Nana, ela ainda continua um destaque pra gente, por ela ser desse nicho, sabe? Ela é anime song, mesmo assim consegue fazer sucesso. Isso já é um grande merecimento. Não é qualquer um sucesso, não é só ficar no top Oricon, que já é meio difícil de conseguir. Que nem a Aya Hirano, por exemplo, que consegue fazer isso. Não consegue ficar no top ainda. Não, é ficar no top lá em cima. A Namizuki realmente é merecido. Em 2010, ela não deixou a peteca cair. Vamos torcer pra ela continue com o ano com ótimas músicas. Ali, o bom é que a Namizuki lança música uma atrás da outra também, né? É verdade, isso é ótimo. Isso é difícil do artista conseguir uma boa vendagem ou então ainda continuar no top, né? Por tempo. Ninguém cansa dela fácil. Que bom. E agora passando pro próximo artista, a primeira banda, né, que a gente acha que se chacou em 2010 é a banda Seed, né? Que é uma banda que começou como Visual Kei, né? Que é aquele estilo de linguagem visual, né? Que tinha um visual assim bem. Não vou dizer estranho, né? Mas era bem feito pra chocar, sabe? Esse é o objetivo do Visual Kei mesmo. Mas é uma coisa muito não natural, né? E conforme eles conseguiram migrar pra carreira major, né, que eles finalmente foram contratados pela Sony Music Entertainment, que é uma gravadora enorme, né, que é uma empresa que funciona aqui no mundo todo, até no Brasil, eles tiveram que mudar, se adaptar um pouco. Isso, eles adaptaram principalmente o visual deles. Eles se tornaram uma banda que, ao invés de ser visual kei, eles usam o visual como estilo, né? Como a banda ocidental usa. E virou uma coisa mais natural. Hoje está. Acho que a maquiagem caiu um pouco, não é mais tão chocante. Você ainda vê aquela maquiagem, aquele cabelo. Mas é uma coisa mais normal. Eles têm cara de idol, entendeu? É visual que é puxado pro idol quase, né? Você pega o vocalista, ele tem aquela maquiagem toda, aquela coisa toda, mas não é aquele, ai meu Deus, ele não é. Ele pode não é o próximo vocal do Quiz, não, gente. Mas ele ainda continua sendo um visual que. Não chega a ser um Sherry Kay, né? Aquele visual que rosinha, não. Mas também não chega a ser um visual que ex de aprenda a ver, com um cabelão enorme, vermelho, espetando, pegando fogo quase, né? E esse ano, o destaque do do Cid foi que eles já lançaram dois singles, né? Sendo que um deles foi o Sleep, né? Que conseguiu uma ótima vendagem, ele ficou em segundo lugar. Sendo que o Tain, ele é só um comercial. Foi que uma faixa foi usada para um encerramento de um programa de TV lá no Japão. Ou seja, o Tain era muito fraco. O Tain, que a gente diz, é a relação dele, né, com outra coisa que facilita nas vendas. Ou seja, eles conseguiram um crescimento realmente pra banda mesmo. A banda cresceu. E mais pro final do mês, eles lançaram o Rain, né? Que foi o último, né? Encerramento do anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, né? Que é um anime, óbvio, de grande expressão. Que eles conseguiram uma vendagem também ótima. E que eles estão se destacando cada vez mais como o novo Larkin Ciel, né? Que o pessoal diz. Que é a nova banda que tende a se estourar pra fora do país, né? Pelo visual e pelo estilo de música. O estilo de música deles é pop rock, eu digo assim, pra mim. Mas ainda é um pouco visual que ainda. Não, eles têm poucos traços de visual que assim na música. Eles não têm aquela coisa grotesca, nem assim, como é que eu vou dizer? O ritmo deles de musical é o ritmo de qualquer banda que poderia ter, entendeu? Sim, isso. Sim, mas ainda falo que é visual que é mesmo jeito que o Leak ainda consegue ser visual que. Visual que não é só grotesco, visual que tem que ser chamativo. O vocal, etc., ainda é uma coisa chamativa, uma coisa muito única. Você não confunde Cid com mais nada. Sim, por exemplo, o vocal, a voz dele é uma voz de vocalista de banda de rock. Mas as músicas dele são músicas que poderiam ser de qualquer banda, entendeu? Sim, poderiam ser cantadas por qualquer banda, mesmo jeito que o Leak. O Leak, as músicas do Leak, o Biso podia cantar, por exemplo. Mas o vocal do Leak, enfim, o instrumental do Leak também é muito bom. Então é isso que é legal. O Cid também tem esse grande destaque por ele ser visual ok e tá no Oricon, entendeu? Que é uma coisa difícil. Mesmo que eles tenham se mudado bastante de origem, entendeu? Mas ainda é visual ok. E o diferencial dele, que eles têm se destacado com certeza, foi os tains com anime songs, né? Essa já é a segunda vez que eles fazem músicas pra Fullmetal Alchemist, né? O que com certeza, óbvio, né? Que anime é um grande, é uma ótima escada, né, pra qualquer banda, muitas bandas aí vêm se destacando por causa de anime shonen. Isso foi um ponto bem positivo pro Cid, né, que eles conseguiram se destacar bastante por causa disso. Agora, no nosso ranking de indicações de 2010, Milia Kato tá fazendo um excelente ano, tá fazendo excelentes anos desde o ano passado. Até hoje eu sou viciado em Forever Love, Love Forever, eu tenho que admitir isso. Milia Kato, uma cantora de pop urbano, ela debutou em 2003 e, por incrível que pareça, ela começou como uma daquelas artistas featuring. Ela debutou como solista com o single Never Let Go e Ozora em 2004. Desde o início da carreira, ela é contratada pela Master Six, que é uma subgravadora dentro da Sony. É o selo, né, da Sony. É o selo da Sony. É, normalmente esses selos são utilizados por gravadores maiores pra poder agenciar artistas menores, né? Como eles sobrevivem lá. E a Milia Kato sempre foi uma artista de pouca expressão, assim, ela... Até o ano passado, ela... É, mas por causa do estilo da música dela, né, gente? Ela faz pop, alguma coisa mais R&B, né? R&B, mas não é R&B tipo Kodakumi. Até até outros artistas que fazem. Às vezes tem um grande destaque no Japão. O Japão gosta muito de R&B. Tanto é que Beyoncé, quando lança música nova, estoura no Japão fácil. Mas é um R&B puxado mais pro rap mesmo, entendeu? Tanto é que ela tem bastante música mais rap, entendeu? Um pop, aquele rap meloso, que esqueci agora o nome. Mais Chris Brown-like, sabe? Mas não tão rap, mais pop. E ela nunca conseguia ter embalado nada. O visual dela também no começo de carreira era muito diferente. Aí ela tentava fazer o visual de eu sou bonitinha, mas a Camila Cabello não é bonitinha, gente. Não adianta. Nem com nem com Photoshop. Cara, as promos dela mais recentes... É, não, porque agora ela se encontrou, entendeu? Agora ela se encontrou. Eles estavam forçando o estilo dela antes. Ela forçava o estilo dela antes. Forever Love, Love Forever. E o Why? Tava uma merda. Sayonara Baby com a Esteru, até ia. La La La, Future Check, não. I Will, definitivamente não. Jonet, esquece. Mas Never Let Go e Last Love, as fotos ficaram boas. Ficaram boas, porque Last ela parou de tentar aparecer. Melhor. Ela tentou parar de parecer uma idol, uma bonitinha, uma gostosa, entendeu? Ela desistiu. Flat. É, ela desistiu daquele estilo. Desistiram dela. Enfim. Ela foi ganhando, ela começou com uma carreira, tentando, como o Fernando falou, fazendo feats, uma carreira solo meio apagada, foi andando. Ela é tipo, ela é o tipo de artista que tava por ali, mas não chamava muita atenção, né? Não chamava muita atenção, mas era um artista tipo que nem o que vamos dizer assim, mais a mesma parada quando a gente já falou do AAA. A gravadora ainda investia nela, sabia que ela tinha potencial, entendeu? Porque o AAA poderia, pelas vendas do AAA no começo de carreira, podia ter desistido dele, mas não, sempre o AAA lançava uma música que prestava. Samurai Tamashi, Red Soul, que fazia um sucessinho, o pessoal falava, não, velho, não é tão assim, vai, os caras têm potencial, a gente tá faltando alguma coisa. A Milha Casa foi sempre assim. Acho que o meu, eu me lembro do destaque dela pra mim, foi quando a partir do Ring. Não, na verdade o destaque dela foi em 2008, quando ela lançou o single chamado Sayonara Baby e Coesteru, que foi uma música bem pop dançante, né, uma coisa bem diferente até do que ela faz ultimamente, mas ela conseguiu pela primeira vez ela entrar no top de singles do Oricon, entendeu? Então as pessoas finalmente olharam, caramba, que cantora é essa? Finalmente chegou no top do Oricon. Mas ela não embalou. O Ring embalou ela com a carreira solo junto, com certeza, com os dois features dela que ela fez com o Shota. Não, mas deixa eu explicar. Logo depois desse single, ela lançou um bash, né, da carreira dela. Ela conseguiu uma ótima posição com esse bash, o que é natural, né, pra artista. Sempre que lançar uma coletânea de bash, costuma ir bem. E depois disso, ela lançou o Ring, né, que foi um álbum que vendeu absurdamente bem e que chamou muita atenção. E depois disso, ela conseguiu uma sequência de singles muito boas. Ela começou a evoluir mesmo em estilo, em atenção. A gravadora começou a investir mais nela e ela lançou singles como Why e uma colaboração com um artista chamado Shimizu Shota, né? Alguém quer falar sobre isso? As piadas do podcast do ano passado. O Shimizu Shota também é outro artista meio apagado, mas sempre tem um bom potencial. Ele sim é puramente rap, mas novamente o rap não pega no Japão, é incrível. Sempre o rap misturado com as coisas no Japão dão certo, entendeu? Tanto é que Linkin Park mistura rap com rock faz um sucesso muito grande no Japão. O próprio Eminem foi um sucesso grande no Japão, mas os rappers japoneses não têm um grande destaque. E é meio triste, porque tem grandes rappers bons, como o pessoal do M-Flow, né? Ou até de vez em quando aqueles rap bomba, que nem o do Tokyo Drift, que todo mundo lembra. Ah, música japonesa, eu já ouvi Tokyo Drift. Então, sempre tem esse tipo de coisa, mas nunca realmente eles têm uma carreira de continuidade, entendeu? E o Shimizu Shota tava lá, depois de alguns dessas ideias de feats que começaram meio que bombar em 2008, com alguns feats importantes, como o do Shimizu Shota com ela, com a Amelia Kato, foi um feat importante. Tem os feats do Spontânea, que é um outro grupo meio rap, meio reggae, né? Que fez com a Yuna Ito e com outros artistas. Que mais é o conceito de música-resposta, né? Que é quando um artista faz uma música com... Por exemplo, normalmente é um grupo masculino ou um grupo feminino ou um solista com uma solista, que é normalmente assim. Eles fazem uma música, um participando da música do outro. Se a música faz muito sucesso, o outro artista faz uma participação na mesma música, eles só mudam a letra e lançam o mesmo single, praticamente, a mesma coisa, só muda a letra e a participação dos artistas na música. E Maremozuto e Maremoi tá aí, ó. Love Forever, Forever Love. Enfim, esses feats, assim, que vem pegando com o ano, fazem esses artistas terem um redestaque, entendeu? Acho que um que a gente pode, assim, falar, que eu até tive repercussão no YouTube, foi o do Soulja e a... Qual é o nome dela? Aoya Thelma, foi o... Aoya Thelma, o Sobaniru. Sobaniru, né? Teve uma música Kokoniru, né? Que fez um sucesso relativo. E aí, quando ele fez a participação no single dela, que... normalmente essas músicas são assim, quando é o cara fazendo a participação na cantora, quer dizer, não, é o contrário, né? Quando é o cantor com a participação da cantora, normalmente a música fala do ponto de vista masculino. Quando a música é da cantora com a participação do cantor, normalmente é a música do ponto de vista feminino. E essa música, Sobanirune, bateu o recorde, né, do Shakilta de vendas digitais. Bateu, fez sucesso até no YouTube. Assim, você pegava no YouTube, quando você pegava... Tinha qualquer no Japão, se fosse recomendado, era isso. Outros collabs que a gente pode lembrar é Tsunao ni Naretara, Kimi na Subetani. Verdade, não. Também da Espontânea com a Juju. Teve muitos artistas. Juju com Jade. É, Juju com Jade, boa, Juju com Jade também teve boas artistas. E que apareceram nesse programa de finais de anos, agora de 2009 para 2010. Enfim, só que nem sempre tá tão certo. Juju e Jade sumiram. E aí, por isso que a gente agora vem destacar a Milia Kato aqui. Porque ela não sumiu depois disso, entendeu? E nem o Shimizu Shota. O Shimizu Shota sumiu porque ele não lançou mais nada. Mas ele lançou. O que ele lançou logo em seguida, que foi o álbum dele, teve uma boa vendagem. Ainda mais o single dele também, o Kimi Gasuki também me deu bem. Também teve uma ótima vendagem. Tipo, eles conseguiram aproveitar esses feats. Nem todos os artistas aproveitaram. O Spontâneo não aproveitou também. Aí o Nonito deu uma aumentada na carreira dela, mas também não foi um aproveitamento tão bom. Agora, a Milia Kato. Logo depois dessas duas colaborações, a Milia Kato fez um single chamado Bye Bye, que foi um single que ela mudou, começou a colocar, a empresa deu ver que investiu muito nela. O single é muito bom, muito bem trabalhado mesmo, e as duas músicas, inclusive, ela começou a... É uma música, é num... O clipe é muito bem produzido, foi feito numa estrada, e a outra é feita numa casa cheia de luzes, que chamaram um coreógrafo... Um dos coreógrafos mais famosos do Japão pra fazer parte da cena de dança do clipe, ou seja, começaram a bombar ela mesmo. E depois ela fez uma balada, né, uma música romântica, só que também o clipe e o trabalho artístico muito bom. E agora ela também vai lançar um álbum, ou seja, ela, na opinião da gente do J-Station, ela realmente destacou bastante nesse primeiro semestre. Sim, assim, mas não é que ele o legal que a gente vai destacar ela, não assim porque, nossa, que ela fez super sucesso, que todo mundo que começou a ouvir essa música esse ano vai lembrar dela, não. Mas a gente dá esse destaque dela por ela ter conseguido sair de uma coisa meio limbo, uma coisa meio faço feat, fiz sucesso, pra uma coisa realmente agora eu faço sucesso, agora eu tenho carreira solo, entendeu? Uhum. Ela realmente vem se destacando, e acredito que conforme talvez tenha mais coisa esse ano, ou talvez ano que vem, ela realmente consiga um destaque de realmente Milia Kato. Você não sabe o que é ela, você não sabe que é uma pessoa japonesa, né? Acho que ela tá conseguindo, ela já tá trilhando isso. Agora não sei se ela pode cair do cavalo, né? Uhum. Acredito que não. Pelo que ela vem mostrando, e pelo que ela já mostrou na carreira dela, que ela vai mudando e pegando, que o pessoal vai gostando. Que essa já é a segunda mudança nela, como o Rio falou, né? Na primeira ela fez aquele single que você falou que ela fez destaque antes do mundo. E depois agora essa mudança pós-feat, essa mudança eu vim pra fazer solo, não sou artista só de feat. Parabéns aí pra Milia Kato, vamos ver o que ela tem mais pra apresentar pra gente. Going, yeah, just going, yeah, right now we are going, anybody going. Vamos lá, próximo da nossa lista do top aqui, de destaques de 2010 até o momento. A gente tem um grupo que não é tão destaque assim, mas ele ainda é destaque. Eu vou explicar pra vocês. A gente tem o Katsum, entendeu? O Katsum é um grupo formado por 6 membros, que cada um deles pega uma letrinha do nome dele, bonitinho deles, pra colocar no nome, entendeu? É o nosso querido cara de cavalo, também conhecido como Kami. Kakaminashi Kazuya, Kanishi Jin, Taguchi, enfim, tem outros aí. Os outros é tudo noob. Em geral, já deu pra entender, qualquer coisa vocês procurem mais sobre o grupo, que é fácil vocês acharem sobre o Katoon e descobrir que cada letrinha é bonitinha. E o Katoon esse ano ele começou a Jones falando, não, esse vai ser o ano do Katoon, a gente vai colocar o pessoal do Katoon fazendo altas coisas, porque a Jones, a gente vai falar agora, é uma grande agência de talentos no Japão, somente masculinos, e eles formam um grupo desde pequeno. O pessoal forma um grupo desde 14, 12 anos, que se apresentam em programas como Shonen Club, que é um programa que passa na NHK, até na NHK Internacional, não sabia que passava, aliás, um dia desse eu descobri, devido à nossa querida colaboradora Lin, e eles vão se destacando lá desde sempre, com aquele grupo idol, pra você criar charme com eles, e quando eles ganham destaque suficiente, que o Cho Jones acha que eles merecem, eles juntam e formam um grupo. O Katoon não foi diferente, e a Jones coloca os grupos não só pra cantar, mas pra fazer tudo, pra ser modelo, pra ser Ator das melhores novelas. Pra fazer programa de entrevista, pra fazer programa de esporte, pra ir em Copa do Mundo, pra ir em Olimpíadas. Meu, todo lugar eles colocam o Jones. Programa de manhã pra comentar besteira. Por isso, talvez por isso, por ele estar em realmente todo lugar, não existe esse preconceito com boy bands lá no Japão, da mesma forma que a gente tem por aqui. Ah, até tem, deve ter um pouco, mas... Ah, por exemplo, ah, boy band, os caras tudo viadinho e tal. Mas, por exemplo, o pessoal do Arashi, eles normalmente cobrem a Copa do Mundo, então... E geralmente eles estão bem próximos até do público masculino. É, porque é diferente também essa história de sexualidade no Japão. Como já o Jean e Helena, o pessoal fala, o japonês na sociedade deles não tem aquelas coisas que você tem que ficar provando que é homem a todo momento. A gente não tem aquela velha brincadeira, ah, você é uma bichona, cala a boca, sua bichona, entendeu? Não. Esse tipo de coisa não é questionado, é diferente. Cala a boca, seu coreano. É, cala a boca, seu coreano, entendeu? Vai apitar mal o jogo do Brasil. Enfim, entre outras piadinhas do gênero, voltando aqui, a outra coisa que a Jones faz, que é colocar eles em tudo que é lugar, eles realmente estão em todos os lugares, em todos os canais também. Eles têm programa na TV Fuji, eles têm programa em tudo que é TV diferente. Em todas as mídias e revistas, é difícil você não tombar com Jones, e hoje a Jones é a maior agência, vamos assim dizer, de tudo, de sem gênero. A Jones não é gravadora, a Jones é só agência. Tirando que a Jones tem gravadora com Arashi, não é que é mais que eles têm gravadora, que é a J-Store. Na verdade, a gente também tem uma empresa que eles abriram agora, que eu acho que é J-Ant, que é pro Katoon também. Alguns artistas, né? Enfim, eles estão começando nisso, mas eles são agências. A Jones aí está há muitos anos já no Japão. Desde quando a Jones? Desde 80. Dizem que a empresa foi aberta em 81, eu acho. Mas acho que já existia antes. Mas já, a agência em si já existia antes da empresa. Esse fator Jones, realmente, ele começou em 88 com o Sumap, que é a boy band mais bem sucedida da Jones até o momento, entendeu? Que hoje em dia não é tão forte, mas ainda tem os seus destaques. Os membros fazem de tudo, inclusive tem um membro deles lá, que eu sempre esqueço o nome, qual que é o nome daquele loirinho? Kimutakuya, você acha que eu esqueci o nome dele? Eu tô falando do outro, aquele que sempre faz coisas infantis. Ah, não esqueci. Enfim, vocês também não vão saber. Enfim, vocês são os inúteis. Tá. Enfim, e tem membros que, por exemplo, faz coisas só infantis, que faz drama daquele policial, daquele mangá, que é um mangá muito velho no Japão. Sim. Ah, esqueci o nome agora. Esse é muito difícil de lembrar o nome. Ah, o Darko sabe. Darko, você corta aí e fala o nome, que eu tenho certeza que você deve saber, entendeu? Ele tá puto comigo porque eu não sei o nome do bagulho. É um nome gigante, aliás, gente. O nome é Kochira Katsushikaku Kameari Koenmae Hashutsujo, mas também é conhecido como... Kotikame. Maldito mangá com nome gigante. Isso é a Jones. Esse ano a Jones resolveu pegar o Katoon, que é uma boyband da Jones, assim, forte, né? E falar, não, esse ano vai ser um ano do Katoon a gente vai destruir. O Katoon, dentro da Jones, eles tentam manter vários tipos diferentes de boybands e pra todas as idades. O Katoon, no caso, ela é a boyband feita pro público adolescente, e eles abusam, eles são os bad boys, eles passam essa imagem que, só somos maus e tal. E também tem algumas coisas a ver com sexualidade e tal, principalmente de alguns membros. O que aconteceu? Eles sempre foram a boyband número 2 da Jones, eles sempre foram os mais fortes. Sendo que esse ano aconteceu uma coisa que meio que chocou um pouco, que foi a gente pode falar agora da saída do Jin? Segunda saída do Jin, você quer dizer, né? Porque não foi a primeira. É, fala aí, como foi o ano do Katoon esse ano? Então, o Katoon, como eu já falei, a Jones sempre resolve por uma vez. Os artistas esse ano, eles deram forças pro Katoon. E aí o ano começou com eles lançando um single que já englobava um dorama de um deles, que é o Kame, o Kamenashi, tá fazendo o dorama lá, o Nadeziko lá. Que é o... Nadeziko, não. Ah, qual é o nome do drama? Fernando, qual é o nome do drama? Esse nome é chato de lembrar. Nadeshiko? Não, Yamanada. Não, Yamanada. Yamanada e Nadeziko. Que é um drama baseado no... A gente tá falando que é Nadeziko, porra. É baseado no mangá do mesmo nome. Tem até anime. Que são um bando de Kemen. Kemen, pra quem não sabe, no Japão é a palavra pro homem com... bonito, entendeu? E eles não tem o que fazer, eles são boys, assim, ou não são tão boys, mas enfim, eles não tem o que fazer da vida, e eles têm que ir lá, é tipo uma versão Betty a feia, eles têm que transformar uma mina feia, entendeu? Se não descobre o caráter feio, né? Na verdade, a mina é meio gótica, meio do mal, e uma mina popular, entendeu? Transformar ela numa Nadeziko, que é um tipo de beleza, que é um tipo de dama, tipo, a ideia de uma dama bonita no Japão, entendeu? Transformar ela numa lady, numa dama. E aí, quem é o protagonista... Lançar uma música sobre autoajuda, né? Que é o nome da música Love Yourself, Kimigasuki. Eu gosto do eu que você odeia. Falando que você tem que se melhorar, que você mesmo sendo desajeitado, eu gosto de você. Uma música do Katoon, assim, meio diferente do que o Katoon faz, né? não era tão rock, era uma música mais baladinha. O Cartoon lança algumas vezes essa música. E junto na música promoveram Demotion, uma música meio polêmica, que as pessoas não gostaram, porque a música, ela segue muito meio tendências. É eletrônica, isso é uma tendência não tão japonesa, mas uma tendência mais coreana, entendeu? E usaram o famoso vocoder pra modificar a voz, porque já que é eletrônico, então pegaram o ritmo, as pessoas não gostaram. Eu gostei muito da música, ela é viciante, mas não é a melhor música do Cartoon que eu já vi. E Love Yourself também gostei. E o Taim com a novela foi forte e foi legal. A novela não é tão forte. Eu também não gostei muito da novela. Então foi de novo, a Jones tentando fazer eles melhorarem. Sim. E aí, e esse single foi muito bem sucedido. Ficou várias semanas no Recon, assim, muitas mesmo. E vendeu muito bem. E aí, em seguida, depois desse fato, continuou na carreira Cartoon de 2010, o Jin, que é um membro, um dos principais, produziu o principal logo dessa desgraça toda, junto com o Kami, ele vai pros Estados Unidos de novo. Ele já tinha ido uma vez, acho que um ano ou dois anos atrás, não foi? Uhum. Pra estudar inglês. E dessa vez ele foi porque a Jones tá tentando expandir o horizonte, e resolveu expandir o horizonte direto nos Estados Unidos. Que ao meu ver é besteira, eles deveriam expandir o horizonte na Europa, porque a Europa tem muito mais aceitação de música japonesa do que os Estados Unidos. A Altada Ricardo que eu diga, né? E a boa também. Enfim. E ele foi pra lá e foi fazer um show solo. Não sei por quê. Não sei. Acho que a desculpa do tio Jones foi que... Ah, não. Porque o Jin já escreve 80% das suas letras em japonês. Em japonês, não. Em inglês. Até parece que Jones escreve letra de música deles agora, né? Só se for B-side. E não, porque o Jin sabe inglês. Porque o Jin já esteve lá. Aí ficou enchendo o saco. Acho que ele queria valorizar o dinheiro que ele gastou com o Jin e podia aprender inglês, né? E aí mandou ele pra lá. E ele está fazendo show. O show vai fazer uma tour, né? Fazer uma tour pros Estados Unidos. E também já dizem boatos aí que ele estará no próximo Piratas do Caribe, entendeu? Que já estão mexendo os pauzinhos lá. A Jones mexendo a sua força. Não sei o que vai acontecer. Acho que estão tentando fazer o Jin virar o Rain japonês, né? Pra quem aí tá ligado nos filmes, na cultura asiática no geral, com a ideia, talvez já tenha falado no Rain, que é aquele boy band, que é um cara de boy band coreano, que não venha falar. Não é o nosso assunto de podcast, mas vamos aqui falar rapidinho. Que ele tem um grande destaque, né, na Coreia, e ele conseguiu passar esse destaque dele pros Estados Unidos. Não é tão grande, entendeu? Mas ele conseguiu fazer carreira e teve até filme que ele é o protagonista, né? Ele pareceu um Speed Racer e agora teve filme. Ninja Assassino. O Ninja Assassino. Então acho que a Jones percebeu, pô, se o pessoal da Coreia consegue, por que a gente também não, né? Só um destaque, só pra pessoa não matar a gente, o Rain já foi lá atrás de uma boy band, mas ele é conhecido por ser solista. E o Jin, ele é de uma boy band, mas ele quer ser conhecido como solista. É verdade. Então, o Jin, isso causou que o grupo agora ficou com medo a menos. Eles lançaram o single Going, só que quando eles fizeram isso, eles mudaram completamente o ritmo da música. Agora eles estão fazendo uma coisa, em vez de ser bad boys, agora eles viraram carinhas legais, assim. Viraram idols, né? Backstreet Boys, né? É. Muito Backstreet Boys, sendo que B-side não, B-side é voltar o Fall Down, que eu achei uma música bem melhor, que deveria ser a música principal. É a velha música Cartoon DC, é aquela música rock, só cantada por boy band. Uma coisa estranha de você ouvir no começo, né? Às vezes eu passo pra um amigo ouvir e fala, meu, isso é boy band, mano, como assim, mano? Isso é rock, entendeu? Rock pop, mas é rock, entendeu? Sim. E logo em seguida eles também lançaram um álbum, né, No More Pain, que foi um... Também uma música Cartoon. Ela é uma música bem... bem rock pop. Um pouco mais pop até que Fall Down, mas ainda é música Cartoon. Sim, o problema é que todas as outras faixas do álbum eram... são completamente estranhas. É. Música que você jura que você fala, não, isso não é Cartoon, isso é outra boy band da Jones. Acho que eles erraram aqui. Então, o Cartoon sofreu muito, assim, ele vendeu bem, óbvio, porque é o Cartoon... mas vendeu, tipo assim, 3 vezes menos do que o álbum anterior, sabe? De quando então... tinha o Jin. É. Produção. Isso eu acho que aumenta o fã, isso aumenta mais ainda o ego do Jin, né? Maldito Jin. Na verdade, o Cartoon não foi um dos artistas que mais se destacou. Ele, na verdade, ele tinha a proposta no início do ano de ser o que mais ia se destacar, mas não se destacou. Então, por isso a gente colocou ele na lista, entendeu? Acho que o maior destaque do Cartoon foi pegar um programa com o Music Station e ficar indo 4 vezes pra ficar cantando Going, Fall Down e Going de novo. E depois, mais uma vez, depois que o CD lançou, meu, o Cartoon encheu o saco lá, entendeu, sim, velho? Que a Jones fez um trabalho... Sim, a Jones fez um trabalho muito forte pra que as fãs não desistissem do grupo, sendo que o membro mais querido tinha saído, entendeu? Então hoje... E o membro mais querido falando de lá, não, gente, não deixa de apoiar o Cartoon, entendeu? Eu vou voltar e tal. É porque a gente falou que ele ia sair fora da banda, que ele tava se sentindo estrela demais, ainda mais porque o Jin, ainda mais no último clipe de Motion, por exemplo, você vê o Jin fumando e falando palavrões. O Jin, já viu um boatos que o Jin estava se distanciando do Katoon cada vez mais. O Jin estava ganhando estrela própria, ainda mais porque o Jin ano passado tinha lançado o CD solo. Primeira vez que lançou o CD solo, porque ele lançou um filme com ele, né? Uhum. E dentro do filme era baseado em música, e dentro do filme ele tem uma banda. Então ele aproveitou e pegou essa. O japonês faz bastante isso, né? Na Lika Saladin fez isso depois de lançar aquele drama lá, ela foi lá e também lançou com o nome das coisas, até a outros artistas, vários artistas foram fazem Durama, um filme em que eles interpretam por acaso alguém que canta, eles aproveitam e pegam esse alter ego e lança CD como se fosse aquele alter ego. E o Jin fez isso também. Uhum. E aí só alimentou mais os boatos de que o Jin estaria fora do Katoon, mas por enquanto é mentira, o Jin continua no Katoon. Ele só está tentando fazer um trabalho aí, uma expansão da Jones. Enfim, Katoon não é destaque esse ano, mas é destaque só o que a Jones anda fazendo com a banda, né? Em seguida a gente tem mais um Jones aí, que esse é destaque sempre, nos últimos tempos, que é Arashi. A gente já falou no último podcast sobre Arashi, né? Não vamos falar muito. Já falamos que é Jones, então vamos só apenas dar uma passadinha o que aconteceu. Depois do ano passado, onde que Arashi... Mais uma vez, né? Fez um grande sucesso e também completou os 10 anos de boy band, fazendo um sucesso grande, fazendo show, lançando DVD de 10 anos, lançando um best muito, muito bom, com dois CDs aí pra quem comprou a versão básica e 3 CDs pra quem comprou a versão limitada, só com música muito boa e etc, blá blá blá, etc, aquela história, e eles continuando fazendo doramas de sucesso, fazendo filmes de sucesso. O Nino aí, que vai tá fazendo Gantz, que vai ser o filme de 2011, que já tá já tem contrato fechado com 13 países diferentes, né? Tomara que o Brasil seja um deles, porque eu quero ver Gantz logo. Depois de todas essas coisas bombásticas, cara, chega no ano de 2010, já lançando Monster, né? Que fez já um grande sucesso, que é um Durama do ONU, que é o líder. É, como pra quem não sabe, todos os músicos do Arashi agora são temas de algum drama de um dos membros do Arashi, né? O Monster foi o do Kaibutsukun, né? Que foi o do Ono, que é o líder. O Miguel foi o do Aiba, que é um dos membros que não costuma fazer drama, mas acabou fazendo. O né? Troublemaker foi o do Show, né? Do Show, é. Enfim, o Troublemaker foi esse ano também, não foi? Esse ano foi o Troublemaker e o Monster, né? Foi o Troublemaker e o Monster. O Troublemaker, acho que, tipo assim, ninguém pegou muito, não estamos destacando ele tanto, porque como ele foi logo em seguida do ano passado, a gente pessoal, não, deve ser embalo do ano passado. Então, o Monster veio provar que não é embalo do ano passado. E é. Arashi já tem força. E é, por enquanto, se a gente pegar a primeira metade do ano, é o single mais vendido. É. Então, realmente, Arashi ainda tem força. E pra terminar, se alguém duvidava disso, não é porque é Durama, não é porque é Arashi. Não, a Arashi chega e vai lançar um álbum novo, e quando vai lançar um álbum novo, o site que fazia pré-ordem pra fora do Japão, ele caiu fora do ar porque não aguentou o número de pedidos. Realmente as fãs de Arashi costumam ter esse hábito, né, de ser bastante consumistas, e o site saiu do ar, né, assim, no primeiro dia, na mesma hora, porque as meninas queriam muito a versão limitada, né, dos CDs. Pra quem não sabe, os CDs, pra quem compra primeiro, tem sempre um cartão, alguma coisa a mais, sabe? E o CD do Arashi também tem isso. Se você compra a versão limitada, você ganha um CD, um CD a mais, clipe, né? Uma coisa assim. Ou músicas inéditas, como foi o caso do Hal Bash. Coisas que você não vai conseguir ter se você não comprar a limitada. Realmente, a Jones é bem cruel nesse sentido, entendeu? A limitada acaba muito rápido e às vezes tem um conteúdo exclusivo, né, naqueles CDs. Então, bem, a gente não tem mais o que falar de Jones, né, de Arashi. Realmente é difícil você falar do ano Sem comentar sobre o que a gente já comentou, que é a Agência 48, que vem se destacando forte, e a Jones. Infelizmente, a gente não, nessa lista nossa, não tem um outro que o pessoal gosta bastante, que é o pessoal do Hello Project. Mas o Hello Project vem decaindo cada vez mais, infelizmente, entendeu? E a banda principal deles, que é a Morning Musume, pelo amor de Deus, hein, Tio Rio? tá mal. A gente espera que tenha uma renovada, porque elas realmente estão precisando. E a gente fecha essa parte de boy band agora, né? Aham. Uhum. Então, prosseguindo, o próximo artista que a gente vai dizer é o único solista, né, dessa lista, né, que é o cantor Yuya Matsushita. O Japão, ele não tem um retrospecto muito bom de solistas, né, os solistas não costumam chamar muita atenção. Normalmente, o que mais chama atenção no cenário musical japonês são cantoras ou boys bands. E agora, ultimamente, né, são grupos musicais. Grupos musicais, tipo rock, um Biso, um SPM. Ou seja, a única coisa que fica meio apagada são os solistas, né. Só tem alguns pontuais, assim, que são fazem sucesso, que normalmente são pessoas que são solistas, que saem de uma banda e seguem carreira solo. O péssimo exemplo seria como se fosse o Beto, o Belo Soweto. Ou então outro solista consegue fazer sucesso, mas que também não se arriscam muito. Tipo o Masaharu, que ele também é um talento, entendeu? Ele não é de Johnny, mas ele é atua, faz modelo e já é uma pessoa já, assim, bastante idade, né, vocês dele, pro idol, né, pra ser um idol, ainda a idade dele já não é mais tão idol, mas assim, ele ainda consegue ter um grande apelo aí com as fãs. Ele é tipo o Roberto Carlos, né? Mas engraçado, ele não fica repetindo as músicas, não, querido amado Roberto Carlos, que canta todo ano as mesmas músicas, tá bom? Ele ainda lança músicas novas, mas ainda seguindo o estilo dele, mesmo que seja uma renovação. Mas é difícil. Ele não lança música tanto tempo, né? Ele lança quantas músicas? Duas, três por ano? Ele normalmente lança só uma por ano. Só naquele ano passado que ele deu uma focada na carreira musical. Mas normalmente é uma. Então diz que ele não arrisca muito, porque ele sabe que tem, é um mercado. E tem o Kehirai também, que ele é conhecido, mas é aquele negócio, são poucos artistas que se fazem sucesso. Não, e como a gente falou, não lançam músicas muito fáceis, entendeu? Não é que nem a gente pegar a Jones, a Arashi já lançou duas esse ano, Katun já lançou duas esse ano, o próprio Cid, que é banda, já lançou duas, Nana Mizuki já lançou duas, AKB lançou só uma? Como é AKB ou não? Por enquanto só lançou uma. Não, duas, já lançou uma da primavera, né? É verdade. Sakura, né? Então, pro começo de ano, geralmente o pessoal lança uma ou duas músicas, né? E esses artistas que a gente falou masculinos não lançaram nada. Não tinha nada de Kenkai, nada de Kuro Masaharu. Mas apesar de tudo isso, um artista solo se destacou muito nessa primeira parte do semestre. Não só pelos lançamentos, né, por ter lançado bastante coisa, mas pelo sucesso, né, que ele teve com as coisas que ele lançou, né, que é o Yuya Matsushita. Ele é um cantor também mais puxado pro R&B, também que mistura típico solista, né, que ele dança e canta e tal, e ele começou a pegar essas características de dança mais ultimamente, e a música dele, ele também tem um toque mais de R&B, mas agora ele tá puxando muito pro pop mais apelativo, e esse ano ele ainda tá... Ainda mais a última música dele, né? Sim, o Yu, né? Agitation, você não viu ainda, não? Não, ainda não. Agitation, eu não sei se é B-side, eu vi shows aí. Agitation é praticamente um Rebolation versão ave, entendeu? Não sei se chega a ter danças pélvicas, né? Danças pélvicas. Mas é uma música mais sensual, entendeu? E ele ele vem aí se destacando, contando sobre a carreira dele, que ele começou porque ele gostava do Michael Jackson, entendeu? Uhum. Por isso que ele dança bem, assim, e papapá, papapá. Então, por que que ele começou a crescer? No final de 2008, ele entrou também pro selo da Sony Music, pra Epic Records, e ele fez o debut major dele. Ele já tem, acho que 6 singles, já tem 5 singles por enquanto, já tem o próximo previsto. E ele também debutou como ator, também faz parte da Sony Music, fazer dele um artista multitalentoso, né, como a Jones e tal, pra também dar um up, né, na carreira dele, porque como idol lá no Japão isso faz falta. E ele lançou esse ano dois singles, né, o primeiro foi Trust Me, que foi a música por enquanto dele que mais fez sucesso até hoje, porque foi encerramento do anime Durarara, né, que é um anime que é um dos principais, né, da temporada lá no Japão. Se não me engano, também estreou no visual dele, né? Sim, mudou também de aparência. E ele também foi uma música que mostrou bastante como uma coisa mais apelativa, né? Que realmente é aquele negócio para as meninas gostarem. Sim, é totalmente apelativo, gente. A música, quando você ouve, você não imagina um clipe daquele. O clipe é muito clipe Jones, né? É, muito Ele até dança, ainda coloca mais 3, 4 caras pra dançar de fundo. E logo em seguida ele também lançou uma música, You, que também é uma música para um anime, né? Que é aquele anime de mordomo, eu sempre esqueci o nome daquele anime. É o Kuroshitsuji. É o Kuroshitsuji. Que mostra, só que não teve um sucesso tão bom. Ele foi um dos primeiros solistas do estilo a ficar no top 10 do Oricon, né, com o single Trust Me. E ele tá marcando aí presença, né? Ele também lançou recentemente o álbum dele, que é o IME, que é o primeiro álbum original dele, que teve um desempenho bom e que mostra que ele tá ali no cenário musical. E ele parece que vai ter uma carreira mais focada pra singles mesmo. E ele já tá com uma carreira bem movimentada, já tem mais um single previsto, e parece que ele veio realmente pra ficar, e foi um destaque desse primeiro semestre de 2010, óbvio que com a ajuda das animações. É mais um artista. Mais um artista que a gente volta a falar de bandas aqui, né? Que é o Ikimonogakari, que é uma banda de pop rock, bem mais pop do que rock, né, gente? E que tem, assim, um grande destaque, tem um grande apelo para as fãs de anime, porque geralmente as músicas que eles colocam em anime fazem bastante sucesso, principalmente Naruto, o maldito Naruto, que faz eles fazerem sucesso muito. Mas que esse ano... Né, também. A música principal deles que fez sucesso no fora do mundo foi o... Fora do Japão foi a Hanabi, né? Que foi um encerramento. É, foi a primeira deles em anime. Eu não fiz tanto sucesso assim, não. Eu diria que foi a primeira. Mas Bluebird, pelo amor de Deus. Com certeza. E depois teve mais uma, né? Que eu esqueci qualquer outra do Naruto depois de Bluebird. Que eles fizeram. É, Rotaram no Hikari. Rotaram no Hikari, é verdade. Não teve tanto destaque, mas fez bastante sucesso. Enfim, Ikimonogakari começou o ano de 2010. Começou o ano de 2010 com o ano de 2009 legal, porque a banda já tava aí faz um tempo, a gente falou, eles tiveram música em Bleach, mas eles não chegaram a se destacar tanto. Já tinham lançado músicas até pra Durama, como Planetário. Lançaram música em 2009 já conseguiram lançar música pra outro drama, que é a Futari, que é uma música muito legal. Mas nem um drama de grande expressão, entendeu? Acho que eu me lembro mais da música do que desses dramas em si, não é verdade? Aham, verdade. Eles não ganham grande destaque. E em 2010 continuou um grande trabalho. O bom é que Ikimonogakari é uma banda que sempre tá lançando alguma coisa, né? Uhum. Quantos singles já foram esse ano deles? Esse ano já estão 3, eu acho. É, são 3, né? É. O Tokyo Kakeru Shoujo e Nostalgia, que é o mesmo CD, né? CD e Arigato. É, são 3 músicas. E ano passado foi o Futari, Rotaram no Ricardo, o El, que foi aquele concurso lá de... De dança, né? Que foi não, do Champion do Chiclete. Ah, certo. De coral. E o Joyful, que foi uma propaganda pra aquele... pra aquele doce já, japonês que todo mundo já deve ter visto, que é... Agora esqueci o nome, aquele docinho, aquele chocolate... Chiclete, não, é? Não, é aquele chocolatezinho palito. É, acho que o Darko com certeza vai cortar e vai falar o nome do chocolate, porque ele até aparece em animes como Onegai Chichi. O Marcos, ele é o meu sumô, né? O nome do doce é Poki. E Nakomon K, que foi de filme. E depois começou a gente sair com 2010 em Tokyo Kakeru Shoujo, que é um anime muito conhecido aí, que já teve versão filme, que vai ter uma nova versão. E o pessoal tá comentando legal, eu não vi o filme ainda, eu quero logo que saia em Blu-ray pra eu poder assistir. E Nostalgia, que é uma música original também, fez um grande sucesso. E agora vem Gatô, que é um dorama da NHK, um dorama grande, que passa quase todos os dias na NHK, maldito dorama, que tem muitos episódios, ele não tem um formato dorama convencional. E ele gastou uma música muito legal, o CD veio com um preço menor do que o normal. Sim, e por isso, por isso esse single do Arigato teve um recorde de vendas deles, eles tiveram uma vendagem muito boa, foram mais de 100 mil cópias desse single, mas realmente tem a ver com o preço, né, eles realmente lançaram... Mas com o público. Porque Arigatou, por ser um esse drama, Patanet, que é um drama mais de época, entendeu? Mas acho que, se eu não me engano, não sei se é época antes da Segunda Guerra Mundial ou logo em seguida, acho que é um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então é um drama que tem um apelo mais pro público mais velho. Então ele pega, sabe como que o público mais velho no Japão é, né? Quem acompanha as vendagens de Enka sabe. Que eles vão comprando aos poucos aí. Eles não ligam de lançamento, eles têm bastante paciência, gente. Eles vão comprando. Quando der, eles vão aí passar na lojinha e compra. Então, fica aí pro destaque. O destaque deles desse ano é não deixar a peteca cair, entendeu? E que Monogatari, que vinha crescendo desde 2008 aí, mas que bombou em 2009, agora continua em 2010, já com três músicas boas. E tomara que lance logo mais single. Com certeza que deve ter esse ano, deve ter com certeza mais um single e talvez um álbum, né? Que tem muita música aí engatilhada aí pro álbum. Então, é isso. É, o grande destaque do Kimonogatari, né, realmente foi ter um ano de 2009 fabuloso e ter um... destacou pra caramba e agora continua mantendo o gás, né, em 2010. Então, nosso último nome nessa grande lista, Kana Nishino, uma cantora J-pop que debutou em 2005 pela Sony, ainda continua na Sony, e foi a ganhadora de uma audição onde 40 mil pessoas participaram e teve seu debut em fevereiro de 2008. Com o single I. E depois de dois singles mal sucedidos, que foram esse I e o Glowly Eyes, também em 2008, Nishino foi escolhida para cantar o segundo tema de encerramento de Soul Eater, Style, que foi lançado como terceiro single dela e foi a maior vendagem dela até então, por causa da popularidade de Soul Eater. Até hoje você vê gente que comenta sobre Soul Eater e tal. Depois, a carreira dela foi subindo, até chegar em 2009 com o quinto single, Toku Temo, que chegou em 40º lugar no Oricon, mesmo sem um tie-in. É, que na verdade essa música foi uma música que ela fez com o feat, né, que foi com o Wise, que é do Hip Slime, de um rapper. É, do Hip Slime. E logo depois vem um ponto marcante da carreira dela, que foi quando ela fez o single Kimi Ga, Kimi Ni Aita Narukara. Sim, até então ela nunca tinha feito singles que fizeram sucesso, ela realmente estava apagada. E aí foi o sexto single dela seguido sem lançar álbum, né? E com certeza o próximo lançamento dela seria o álbum. E esse single, ele também vendeu razoavelmente mal, mas comparado aos outros, ele conseguiu uma 15ª posição, a melhor dela até então, no ranking da Oricon. E o que marcou ali é que essa música bombou em vendas digitais, de forma que até hoje ela é conhecida como a artista número 1 em vendas digitais no Japão. Porque todos os lançamentos dela, até as músicas que ela não são as músicas de trabalho, pegam ótimas posições. Ela realmente conseguiu conquistar esse geralmente o primeiro lugar nas duas semanas. É, ela pode não ter vendas físicas assim absurdas, né? Mas digitais ela realmente tá à frente de qualquer tipo de artista. E por isso ela é o maior destaque de 2010, como também foi de 2009, né? Um dos maiores destaques. Mas agora tá se destacando demais. Depois dessa música, ela lançou o álbum Love One, né? Que foi bem sucedido, né? Vendeu mais de 100 mil cópias. Pra uma artista que nunca tinha ficado no Top Oricon, foi um ótimo resultado. E depois, Fernando, fala aí sobre a carreira dela. Além disso, como a gente tava comentando antes sobre os singles, que vem a primeira, que é o cara falando sobre os sentimentos do homem, e a resposta, que é a mulher falando dos sentimentos da mulher, a própria Kana já fez isso com o single que ela fez com o Wise, que teve o Toku Temo, e a resposta, que foi o Aenak Demo, que saiu num CD que foi solo do Wise e que ficou meio apagado. Meio apagado porque não foi single de fato. Uhum. Foi B-side, C-side. Depois, pra perceber, Love One to Love, viu? Depois de Kimini Aitakara, em outubro de 2009, ela lançou o sétimo single, Moto, que começou um novo capítulo da carreira dela. A partir de Moto, ela conseguiu só top 10. Ela realmente marcou como uma artista que tava ali no top 10, cenário... não, só top 5, né? Ela tava ali no cenário de vendas. Não, top 10. O outro pegou sexto na primeira cena. É verdade. E também as músicas dela estão conseguindo times cada vez melhores, mas não times assim, tipo, do início, né? Não são mais anime songs, mas são mais times relacionados a que uma grande cantora faria, entendeu? Porque, querendo ou não, por exemplo, a Kodakumi, a Yumi, elas não fazem músicas pra anime, não é algo que seja característico de uma grande cantora. É uma coisa que ajuda a levantar a carreira no início, mas hoje em dia ela não faz mais. Ela lançou o Motor, né? Que foi uma música. Ela sempre, né, faz músicas sobre amor. Depois a indie Moto foi até fraco. Foi comercial pra... Não, fraco caramba. Foi comercial pro Reikochoku. Eu acho isso fraco, enfim. Reikochoku, geralmente, é por isso que ela tem alta vendagem com digital. Geralmente as pessoas pegam os comerciais do Reikochoku e baixam pro celular. E é que tem venda alta no digital por causa disso. E essa empresa, Reikochoku, é a empresa que tem... É a empresa, né, do Shakuta, né? Então, as pessoas... Normalmente, as músicas que são usadas como tem empresas... São as músicas que a empresa quer que sejam vendidas digitalmente mesmo. Então, já foi um início de uma... Tipo assim, ela já deu certo com o Kimi Nina Taku Narukai. Então vamos continuar vendo se vai dar certo pra ver se ela consegue bastante faturamento com as músicas digitais. E deu certo. O single seguinte dela foi o single de Natal, que foi o Dear Maybe, que pra mim é o single que eu mais gosto, que ela junta duas canções, né? Também times não muito fortes, né? Que são pré-comerciais, mas que ela continuou fazendo grande sucesso e ótimas vendagens, sempre acima das 10 mil cópias. Mas se for ver, de Moto pra Dare, ó, Moto foi um comercial pra Reikochoku. Dare, maybe. A Dare foi usada pra uma propaganda da Docomo, que é a maior operadora de telefonia do Japão, e maybe foi usada pra um comercial da Maybelline, que estreou ela mesma. E aí, fechou o ano, né, de 2009 pra ela. Ela realmente foi a cantora que mais se destacou naquele ano, e com uma grande promessa pra 2010, né, porque viria o segundo álbum e o single que ela faria. Em fevereiro, ela lançou o single Best Friend, que foi uma música, óbvio, que fala sobre amizade, etc. Sempre A produção do clipe também muito bem feita, tudo muito bem feito. Também foi uma música que destruiu no Shakilta. É, ela começou a ter uma vendagem dentro do Top 5 da Icon, ela pegou um terceiro lugar na semana. Óbvio, sempre concorrendo com artistas que, de vendagem assim, estrondosas, né? E ela consegue sempre boas posições. E também, mais uma vez, com músicas para comerciais, ou seja, os times dela não são muito fortes. Ela assim, realmente faz música para vender em Shakilta, mas acaba vendo comercial da Docomo. Depois, mais recentemente, ela fez a música Itakutei Itakutei, que é uma música muito melosa, muito emotiva, que ela conseguiu um segundo lugar na Icon. Acho que essa semana ela conquistou na mesma semana do Arashi, uma coisa assim. Ou seja, ela conseguiu, foi um ótimo resultado. Ela vendeu 38 mil cópias na primeira semana. Realmente está se tornando uma das cantoras de maior sucesso no Japão, subindo, batendo nomes como Boa, Kodakumi e grande, tantas outras aí que fazem sucesso já há muito tempo. Pra fechar, ela lançou há pouquíssimo tempo o álbum True Love, que foi um Hadouken, vamos dizer, um Hadouken na cara da sociedade. É o segundo álbum da carreira dela, o primeiro que pega top 1, que foi vendido em primeiro lugar em todos os dias da semana, 290 mil cópias. É uma marca, sim, uma marca inigualável. É uma coisa que, pros tempos atuais, lançamento do CD da Boa não chegou nisso. Não, chegou, a Boa não chegou nem na... Chegou nem no terceiro. A Boa ficou em quarto, não vendeu nem 100 mil. A Kana Nishino, que tá com o segundo álbum dela aí, vendeu a marca, assim, que poucas cantoras hoje em dia conseguem. O nível, assim, de álbuns que a gente pensa em Jinarashi, em Ekibi, sabe? Uma coisa que uma cantora realmente não conseguiria, ela finalmente conseguiu. Fora que a qualidade do álbum dela tá muito boa. É incrível. É incrível. A produção musical, incrível. E esse álbum dela é um must de 2010. Realmente a gente recomenda muito que vocês escutem To Love. O álbum foi muito bem trabalhado e não foi à toa que vendeu tanto. Realmente é um dos poucos casos na música japonesa que a gente pode dizer que vendagem teve muito a ver com a qualidade do CD, da música. E é isso, ela se torna, assim, uma diva, né, que a gente chama, né, as grandes cantoras divas do J-pop. Isso, a gente fecha aqui o podcast, né? Né, Fernando? Com certeza. Então, esses foram os 10 destaques que a gente teve aqui da música japonesa. O próximo podcast a gente pode fazer tanto um top 10 quanto um... uma trivia de coisas que você precisa saber sobre seus artistas. Ou também a gente pode pegar uma fanbase e destrinchar como a Jones, ou as cantoras, ou as idols, enfim, fazer coisas assim. Pede assim pra vocês mandarem feedback. E a gente não fez esse top 10 necessariamente em ordem, né, dos que mais se destacaram. A gente escolheu, foi sortido, mas acho que deu pra entender bem a ideia, né? O importante foi destacar os artistas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conhecido e gostado dessa edição. Daqui a algum tempo vem uma próxima edição do GCast Station. Até mais. Até.